Elevarei meus olhos, para os montes olharei. Do Senhor virá o meu socorro, me esconderei nas asas de Deus. Seu amor é grande, sempre acolhe os seus. Não dê ouvido, não, não. Ouve o tentador que faz de tudo pra você parar. Levante agora a tua voz, clame forte ao Senhor. Yeah.